verdad. Yo no tomo glacial. Tomo corona. Ah. No tengo hein, Lu? Cebola. Olha, falando em espanhol. Aí, eu quero ouvir. Lúcia, tu tá muito pavulada. Aí eu quero ouvir de novo, de novo. Não, é verdade. Eu não tomo glacial. Tomo glacial, corona. Tu vai se cagar. Não te passes, hein, Lu? Cebola. Não toma glacial, senão tu vai se cagar. Ele tá nessa parte todinha. É verdade, todinha. Verdade, você fala. Tu pode ter certeza. Com certeza, absoluta. Valeu, Lu, até amanhã. Pau do lombo do jumento. Eu vou fazer minha viradinha de sucesso e vou para o rádio show. Eu não quer prestar essa mana. Eu só quero tomar corona. Olha, galera, acho que glaciar. Vai tomar que você vai. Ai, vai. Amanhã a gente tá de volta juntinhos pra fazer o Na Onda. Amanhã a gente faz um set, né, pra galera. Amanhã a gente faz um set pra galera. Amanhã a gente vai estar em comemoração também. Eu prometi que ia comemorar hoje meus 2 anos de 99, mas vou fazer amanhã. Amanhã a gente faz. Amanhã a gente faz com calma. Você quer uma glaciar? É, vamos fazer uma glaciar? E daqui a pouquinho eu volto com o Rádio Show. Não sai daí! 99. Na Onda! Patrocínio Grupo Mateus, 40 anos, somos um só coração. Quer economia aí na palma da sua mão? Vem no Zap do Grupo Mateus. Entre na nossa comunidade de ofertas imperdíveis e confira os menores preços direto do seu celular. Salve o número 98992020090. Mande um oi, selecione a sua loja preferida e acesse o link. Pronto, agora você faz parte da comunidade exclusiva de ofertas. Anota aí 98992020090. Ative as notificações. Vem no Zap do Grupo Mateus. Agora você tem um zap exclusivo para as promoções da sua 99 FM. Um zap só para as promoções da rádio. Anota aí: 98367-2299. 98367-2299.